ai, feirinha, que outro dia ele me bateu. Não é verdade, eu não posso concordar. Toda vez que ele me bate, só pra eu acordar. Kiko, Kiko, rá, rá, rá. Cara-se, cara-se, que me deixa louco. Gitária, gitária, chora mais um pouco. Kiko, Kiko, rá, rá, rá. Cara-se, cara-se, que me deixa louco. Gitária, gitária, chora mais um pouco. A menina diz que eu sou pancada, que tiro zero todo dia. Que a de faladeira é uma mentira vã, só tiro zero de manhã. Kiko, Kiko, rá, rá, rá. Cara-se, cara-se, que me deixa louco. Gitária, gitária, choro mais um pouco. Kiko, Kiko, rá, rá, rá. Cara-se, cara-se, que me deixa louco. Gitária, gitária, choro mais um pouco. Mas gosto deles mesmo assim, e sei que também gostam de mim. Estamos juntos pro que der e vir, do Iapoque ao Chuí. Kiko, Kiko.